quando você dança comigo, mexe. Parece até a baiana fazendo vatapá. Quando você dança comigo, mexe. Parece até a baiana mexendo vatapá. Pula igual a cuscuz, cuscuz, cuscuz. Sua igual a cuscuz. Sua igual a cuscuz, cuscuz, cuscuz. Sua igual a cuscuz. Me acende, me devora. Me mata de gozo no bolso, me bota. Me acende, me devora. Me mata de gozo no bolso, me bota. Não fico um minuto sem dar um beijinho. Adora ficar assim, agarradinho. E sempre que estamos juntos, é só carinho. Esse amor eu louco. Louco, louco, louco, esse amor. Esse amor eu louco. Louco, louco, louco, esse amor. Esse amor é louco. Louco, louco, louco, esse amor. Esse amor é louco. Louco, louco, louco. Oh! Quando você dança comigo, mexe. Parece até a banheira mexendo vatapá. Quando você dança comigo, mexe. Parece até a banheira mexendo vatapá. Sua igual a cuscuz, cuscuz, cuscuz. Sua igual a cuscuz. Sua igual a cuscuz, cuscuz, cuscuz. Sua igual a cuscuz. Me acende, me devora. Me mata de gosto no gozo, me bota. Me acende, me devora. Me mata de gozo no bolso, me bota. Não fico um minuto sem dar um beijinho. Adora ficar assim, agarradinho. E sempre que estamos juntos, é só carinho. Esse amor é louco. Louco, louco, louco, esse amor. Esse amor é louco. Louco, louco, louco, esse amor. Esse amor é louco. Louco, louco, louco, esse amor. Esse amor é louco. Louco, louco, louco. Cuscuz, cuscuz, sua igual a cuscuz. Sua igual a cuscuz, cuscuz, cuscuz, sua.